O julgamento. Ata. Ah, tá. Para o Mário da Silva. Que fique registrado nesta ata, aos 22 dias ensolarados do festivo mês de julho de um ano cristão, todos os detalhes deste processo que move advogados associados contra o ELAD e Escritório Lateral de Arrecadação de Direitos. Registrando que advogados associados representa, diante das procurações explicitadas e juntadas ao processo, as reivindicantes herdeiras na condição de viúvas ou concubinas, ou, ainda, comprobatórias de união estável por parte de outras postulantes que possam surgir. O objeto do processo é a reivindicação das postulantes a se tornarem herdeiras dos direitos autorais das 247 canções de autoria comprovada do Sr. Noel de Medeiros Rosa e mais as centenas de outras canções que virem a se provar de autoria deste mesmo compositor, passando a receber todos os dividendos oriundos das arrecadações das taxas e demais emolumentos que o direito exigir para execução, gravação ou quaisquer outras utilizações das referidas obras que prover lucro. Os trabalhos serão coordenados pelo excelentíssimo senhor juiz Antônio Machado dos Santos, que ora preside esta instância do processo nesta comarca da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, abençoada por Deus. Que as partes se aproximem! Exclama o juiz. Num debate prévio, os advogados, elegantemente trajados, enunciam seus argumentos iniciais. O representante do ELAD centraliza sua fundamentação no fato do compositor não ter herdeiros registrados, legítimos perante a lei. O advogado das partes requisitantes argumenta que estas provarão, com argumentações sólidas, testemunhos e documentos, que o pedido é justo. O juiz, possesso, indaga os advogados sobre vossas posturas éticas. A que ponto chegamos? Agora ao escritório lateral não basta arrecadar, quer também determinar a quem cabe o direito? Ou tenciona que a questão não tenha fim, para continuar manipulando os dividendos por prazo indeterminado? E o advogado deste escritório? Representar todas as partes? Quem são essas mulheres? Viúvas, meritíssimo. Viúvas. Cada uma delas afirma ter condições de comprovar pelos mecanismos, por mais originais e inusitados que pareçam, suas respectivas relações com o compositor e, portanto, consolidando-se legítimas herdeiras, consequentemente. De nosso lado, com imensa facilidade provaremos que não passam de charlatãs que se aproveitam do momento, quando se valoriza a obra do falecido compositor, para obterem lucro. Por mais que entendam isso como mais absoluto clichê, vou exigir que tenhamos ordem. Ordem no tribunal. Não pensem que, por se tratar de inusitado processo, sem qualquer precedente na história deste tribunal, que tolerarei insurgências ou desrespeito a esta casa. Que se registre nesta ata todos os detalhes dos nomes, da relação, dos documentos, dos testemunhos de cada uma das postulantes para o início dos trabalhos. Iniciaremos dando a palavra ao advogado que ora representa as viúvas, ou concubinas, ou amantes. Meritíssimo. Como demonstraremos ao longo deste processo, as postulantes que se encontram neste recinto são herdeiras legítimas das obras do compositor que está no centro desta peleia. Prova disso são as várias canções, que demonstraremos detalhadamente durante este processo, que fazem referências a ambas. Referências contundentes que demonstram o relacionamento íntimo e profundo que mantinham com o compositor por tempo suficiente para configurar relação estável. Protesto. Meritíssimo. Os senhores realmente estão imaginando considerar a ínfima hipótese de dar crédito às letras das canções? Arrolar como provas testemunhais em processo? Considerar como argumento válido, em pleno tribunal, uma canção popular? Devo lembrar que estas canções, como objeto de arte, foram elaboradas no âmago da boemia, nos bares e cabarés de reputação duvidosa dos subúrbios desta cidade, provavelmente sob efeito do álcool, entre outros entorpecentes. Como dar credibilidade a um contexto artístico como este se sabemos que obras de arte são frutos da imaginação, da inventividade? É a mais pura ficção. Meritíssimo. Não estamos falando de qualquer compositor, estamos falando de um compositor que ficou conhecido como um grande cronista da vida carioca. Com palavras sábias descreveu a vida do povo deste lugar. E quanto aos lugares mencionados pelo representante do dito escritório, justamente destes lugares recolhemos dezenas de testemunhos que comprovam a relação direta das letras das canções com os fatos vividos pelo compositor. Meritíssimo. E que credibilidade teriam essas testemunhas? Todos desocupados, boêmios, artistas, meretrizes, tocadores de violão e afins que nunca souberam o que é trabalhar no pesado? Como dar voz a artistas e letra de canções? No que transformaremos este tribunal? Um circo pândego aos olhos da sociedade inteira. Meritíssimo. Exijo que o nobre doutor que advogue em nome da Elad tenha respeito. Sim, sabemos que tais estabelecimentos não gozam de boa fama no seio da sociedade. Mas não podemos generalizar e achar que todos os frequentadores são de má índole. Muitos frequentadores são trabalhadores, pais de família, pagadores de impostos. Boêmios sim, mas não marginais. Até que se prove contrário. Meritíssimo. Por favor. Tanta demagogia. Pergunto ao nobre doutor se terias coragem de frequentar tais antros? Se investiria horas de folga em ambientes tão degradantes. Argumenta perante este juiz e testemunhas em favor de suas clientes, mas quando no seio familiar tenho a mais absoluta certeza de que compartilha do pensamento de toda a sociedade. Não há como dar crédito a testemunhas tão desqualificadas, tão inábeis, tão desprezíveis, tão lapuzes, como diria o grande catedrático Rui Barbosa, baluarte da moral e orgulho desta nação. Meritíssimos. Não tô entendendo esse palavreado. Esse advogado tá falando mesmo em Rui Barbosa? Ele é desse escritório lateral? E tá falando em moral. Chega no meu cafofo que te mostro, na moral, o orgulho da nação. Será que o ilustríssimo advogado esqueceu de quem representa? Essa lenga-lenga escuto há séculos. Quando tá vivo, o artista canta que nem cigarra, ofendendo a moral, depois de morto, fica todo mundo querendo uma fatia do bolo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem concedeu a palavra a esta senhora? Meritíssimo. Peço desculpas, meritíssimo, minha cliente não o fará novamente. Silêncio. Ordem no tribunal. Darei a palavra às postulantes. Mas em primeiro lugar a esta senhora que se senta da direita para a esquerda em primeira posição. Meritíssimo. Desde muito cedo tive que trabalhar, por necessidade da família. Meu primeiro trabalho foi na fábrica de tecidos. Eu era muito moça quando conheci o Noel. Mesmo sabendo da sua fama de boêmio e de sua aparência estranha a princípio, algo nele me chamou a atenção. Por diversas vezes ele me acompanhou no meu caminho da fábrica até minha casa. Confesso que no início tive medo, não dei bola, não. Mas ele era muito insistente, chegava naquele carro chique, todo mundo que usava carro naquela época era chique, e de mansinho foi se chegando, até que já parecia mais conhecido. Depois de alguns encontros, que a gente marcava na minha saída, eu fui me acostumando com ele, fui ouvindo aquela conversa mansa, um palavreado macio, sua voz melodiosa, cheio de palavra difícil, conversa de domingo, sabe? Confesso também que várias vezes fiz cara de zangada e fingi que não ouvia, tem que se fazer de difícil, sabe como é? Mas as palavras, doces, cantadas, davam um calorzinho no coração, eu ficava toda cheia. E não eram só palavras, não. Não pense que era só na conversa. Era um jeito de falar, ele combinava umas com as outras, falava palavras que eu nunca tinha ouvido, palavras que pareciam outras, que a gente não ouve no dia a dia, e vinham retas, diretamente ao meu coração. E eu decidi ouvir. E a cada novo verso ele parecia encurtar a distância, a cada novo verso suas feições se tornavam mais amenas, mais brandas, mais macias e ele ficava mais bonito a cada rima, a cada metro, a cada estrofe. Sim, atendi a buzina do seu carro, viajei com ele, fomos à Vista Chinesa, fomos à Gávea, fomos a muitos lugares, antecipei etapas, me precipitei, me deixei levar no seu ritmo. Trouxe no meu ventre o fruto do seu corpo, mas foi no meu peito que brotou o fruto do seu amor. E por mais que digam que nossa união foi fruto de uma farsa, fruto de uma fantasia musical, fruto da ficção, fruto da imaginação artística ou da ilusão e devaneio de um boêmio, o que eu vivi, o que eu senti, o que eu trouxe no meu ventre, mesmo que não tenha chegado a termo, não teve nada de fantasia. É assim mesmo que ele diria, essas palavras aí que ele diria se não fosse eu não sei falar que nem ele, mas com ele era tudo verdadeiro. Com a palavra postulante que se senta da direita para a esquerda em segunda posição. Meritíssimos. Eu não o conheci, ele é que me conheceu. Todos aqui sabem meu ofício, não nego a ninguém. Sei que falam mal de mim, sei que me condenam, mas a verdade não podem negar. Ele me procurou e está escrito em suas letras a relação que tivemos. Com letras garrafais ele narrou nosso amor que não nego, que não esqueço. Está dito, está cantado, está ritmado, está harmonizado com começo, meio e fim nossa história. E se prestarem bem atenção, verão que os motivos dela ter acabado tão cedo são os mesmos que levam os senhores que estão nesta sala a desacreditar as minhas declarações, as minhas palavras, a menosprezar os meus sentimentos como se eu não pudesse sentir, por ordem do meu ofício. Aprendi com ele a falar assim. Meritíssimo. Por favor, meritíssimo. Agora uma mulher da vida vai querer se fazer de vítima da sociedade. Meritíssimos. Me permite uma parte que já mostro para esse advogadozinho o que fazer com esses dedinhos colocando mulher da vida entre aspas. Ordem no tribunal. Como eu estava dizendo, e foi justamente por isso. A senhora modere seus gestos. Por isso, só estou colocando entre aspas, já que não dá para colocar entre outras coisas, que o amei verdadeiramente. Eu também sei colocar entre aspas, aliás sei colocar muitas coisas nos seus devidos lugares, sempre que for preciso. Por favor. E ele me amou e isso está eternizado em várias canções. E quer queiram ou não, terão que ouvir por séculos, porque essas canções nunca vão morrer. Ele me amou sem me julgar, sem se esconder, sem máscaras, com infinitos conflitos, sim, mas intensamente ponto nos amamos na saúde e na doença, compartilhamos das intimidades dos amantes, da paixão. Meritíssimo. Esse senhor vai ficar me olhando com essa cara cínica o tempo todo que eu estiver falando? Por favor, modere nos gestos. Advogado, se o senhor insistir em intimidar a depoente terei que reprimi-lo. Meritíssimo, a depoente agora vai deduzir minhas feições? Vai analisar minha conduta? Sim, senhor, vou mudar minha conduta. Eu menti, confesso. Sim, menti tanto assim, mas nunca o traí, sempre soubemos. Os momentos de ódio foram sinceros e talvez tenha fingido sim que o amava, mas, muito mais por saber que nosso amor era impossível do que por deixar de amar de verdade. O nosso amor eu não esqueço. Nos conhecemos numa festa de São João, assim ele disse e cantou. E como cumprirei seu último desejo, dele saberão os amigos que o amei, que choro por ele, os inimigos, que não valíamos o pão amanhecido. Meritíssimo. Está clara a estratégia da postulante em levar para o lado sentimental. Não estamos aqui julgando o teor dos sentimentos, se assim fosse. Todos os ouvintes que se identificassem com as canções e sentissem a mesma coisa poderiam reivindicar direitos. Meritíssimo. O nobre doutor que representa o escritório lateral está o tempo todo desqualificando minhas clientes. Exijo respeito e consideração. Meritíssimo. Meritíssimo. Estou apenas descrevendo as qualidades das postulantes. Ela mesma não nega como declarado acima. Enfia esses dedinhos das qualidades. Ordem no tribunal. Eu já adverti a senhora. Meritíssimo. É disso que estou falando. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal. Ordem. Recesso. Declaro recesso. Considerações. De antemão dispenso o representante do escritório lateral, já que é do convencimento de todos, após depoimentos tão emocionados, que não lhe cabe interferir nos desígnios da posteridade de canções tão contundentes assim. Meritíssimo. Protesto. Protesto. Como assim? O senhor quer que eu repita as considerações iniciais? Não entendeu algo? Confesso que não encontro precedentes na história da jurisprudência nacional para pedido tão inusitado. Basear-me em canções para decretar uma sentença nunca me ocorreu em toda experiência profissional. Como um mundo tão cartesiano como o judiciário pode se curvar aos desígnios da arte? Como um compêndio tão esmiuçado pôde não prever situação ímpar? Como um calabouço de escopo tão vigoroso encontra a resposta para questão tão perturbadora? De quem é o direito? A quem cabem os benefícios da lei? A arte, do âmago da sua subjetividade, pode determinar os desígnios das ações futuras? Decreto recesso. Ouçamos. Após a audição atenta de todas as canções que se encontravam disponíveis em gravações até aquele momento, o juiz solicitou que encomendassem sambistas, grupos de chorões, regionais para executar a lista de todas as canções que foram possíveis serem tocadas no tribunal, e durante dias, semanas e meses até que se esgotassem as canções conhecidas pelos músicos da cidade. O som das canções de Noel Rosa ecoava nas dependências sisudas do tribunal por aqueles músicos que tinham memória privilegiada. A cada nova canção, os observadores apreciavam as sonoridades, se atentavam às letras inteligentes, originais e criativas, às entonações adjacentes e às interpretações sinceras e vivazes de sambistas autênticos. As expressões do juiz também foram objeto de apreciação de entusiasmo de alguns, de apreensão de outros, de composição de estratégias de outros, mas jamais passariam despercebidas. A cada nova canção, o juiz demonstrava surpresa, entusiasmo, concordância e até simulou um acompanhamento rítmico e chegou mesmo a cantarolar em sincronia os refrões mais incisivos com alegria, batucava nas pernas, batia os pés acompanhando o ritmo e alguns observadores que contam esta história juram que o viram até ensaiar alguns passos do samba. O tempo urde, o tempo tece, o tempo urde, o tempo prega, o tempo ensaia, o tempo é. O meritíssimo ouviu cada canção arrolada no processo. Ouviu num tempo em que se cumpria um ritual. Ouviu apreciando o girar do disco, a rotação da memória, o ruído da gravação. Ouviu ao vivo, outros ruídos circundaram, reverberações de construções semânticas atingiram suas sinapses, ondas de construções rítmicas atingiram seu corpo, camadas de construções harmônicas atingiram sua emoção. O poeta da vila se fez presente surpreendendo, desconstruindo valores sedimentados e redirecionando conceitos cartesianos seculares. As provas eram contundentes e nítidas na emoção, na sinceridade, na autenticidade expressa sem sombras nem dúvidas. A arte faz isso com as pessoas. Que fique registrado nesta ata, aos 6 dias ensolarados do festivo mês de fevereiro de um ano cristão, véspera de carnaval, na presença dos senhores advogados que ora representam as partes interessadas, a relatar, ELAD, escritório lateral de arrecadação de direitos representado pelos seus advogados, diante das procurações explicitadas e juntadas ao processo, e as reivindicantes herdeiras na condição de viúvas ou concubinas, ou ainda, comprobatórias de união estável, representadas pelos advogados associados. Que se atenham à palavra do juiz doutor Antônio Machado dos Santos. Sentença final. Para que deixemos de viver eternamente escravos desta gente que cultiva a hipocrisia, declaro que as senhoras aqui postulantes herdeiras do senhor Noel de Medeiros Rosa serão detentoras dos direitos que ora reivindicam, tornando-se legítimas beneficiárias de todos os diretos autorais sobre as relacionadas e maravilhosas canções, com a seguinte condição: comprovar vossos respectivos nomes na fita amarela.